pois é, tantos anos passados, tantos planos falhados, tanto tempo perdido. Não foi, mas podia ter sido como foi sonhado. Será esse homem calado, um herói adiado, por enquanto vencido? Será o exato bandido quem foi condenado? Não sei de que medo se faz o segredo que esconde de nós este rosto marcado que eu vi não sei onde. Talvez nos retratos falados, nos trens superlotados ou nas filas de espera. Pra quê? Se ficou no quem der o que era esperado. Será esse homem calado, um herói adiado, por enquanto vencido? Será o exato bandido quem foi condenado? Não sei.